não é hora certa. Em João Pessoa, são pontualmente 10 horas e 3 minutos. Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Tal é a lei. A Rádio Sanhauá apresenta Nas Ondas do Consolador. Apresentação: Jair Herculano e Pedro Alves. Apoio: Federação Espírita Paraibana e ADPB, Associação dos Divulgadores do Espiritismo. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor. Filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus quer. Pessoas, são 10 horas e 4 minutos. Estamos começando mais um programa Nas Ondas do Consolador. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2009, o programa Nas Ondas do Consolador está no ar. Eu sou o Pedro Alves, ali à minha frente está a Fátima Fontes. Bom dia, Fátima Fontes. Bom dia, Pedro. Bom dia, Islã. Bom dia, Marcos e os colegas que estão aqui presentes. Bom dia a todos vocês que estão conosco sempre aos domingos. Que nós possamos hoje fazer um programa à altura de vocês. E o Islã, que já disse a hora certa, agora vai dar o bom dia. O bom dia certo, né? A hora certa. Bom dia, Islã Nascimento. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fátima. Bom dia, Caio, Matheus e o Marcos, que está dando ali um show na sua técnica. Bom dia a todos os nossos ouvintes, que é a razão do nosso programa sempre, que é você que está aí do outro lado, nos ouvindo nas Ondas do Consolador. Um programa que não quer fazer, como a gente diz aqui, não quer fazer proselitismo. A gente é aberto a todos os pensamentos, mas sempre em direção à luz, sempre em direção a Jesus. Hoje o programa conta aqui já com as presenças de Matheus e de Caio. Daqui a pouco vamos conversar com o Matheus e com o Caio. Mas antes temos o editorial, né? O editorial de hoje é o editorial. Comunicar com outras dimensões. Editorial. O editorial de hoje na voz. Na voz. E daqui a pouco eu vou dizer por que na voz. Só na voz do Jair Herculano. De Jair Herculano, escrito por ele, na voz do Jair Herculano. O editorial de hoje é Sei Muito Bem Quem Ela É. Vamos ao editorial de hoje, na voz de Jair Herculano. Sei Muito Bem Quem Ela É. Cada tempo tem seu tempo. Cada época é marcada por hábitos, preferências, atitudes e tudo o mais. Mas o amor é o amor, o sentimento mais lindo e permanente que desafia todos os tempos e todas as épocas. Estamos falando de amor. Não confundir com essas coisas banais e passageiras, mais conhecidas como feeling, flerte, ficar. Hoje é comum ouvirmos alguém dizer: eu fiquei com fulano, cicrano, e enumeram uma dúzia de pessoas como se fossem troféus. É comum atualmente uma jovem dizer: ah, eu vou casar com ele. Se não der certo, eu despacho e passo para outro. A minha fila anda muito rápido. É por essas e outras que a sociedade brasileira está abarrotada de filhos sem pais, cheios de traumas e problemas psicoemocionais, cujas raízes encontram-se facilmente na ausência de um lar devidamente ajustado nas bases do amor. Esses pais tentam recompensar essa preciosa falta, disponibilizando-lhes desde criança escolas e brinquedos caríssimos, e quando atingem a adolescência, põem-lhes nas mãos motos, automóveis e cartões de crédito para uso irresponsável, pensando estarem suprindo a falta do lar ajustado. São filhos e filhas que não reconhecem limites, faltam com respeito a tudo e a todos, inclusive aos próprios pais. E a nossa sociedade recebe dessa forma um produto de péssima qualidade, que muitas vezes, pela sua inteligência, passam nos concursos da vida ou são convidadas a exercer funções gerenciais importantes, gerando facilmente os escândalos que viram manchetes nos telejornais e outros tipos de mídia em nosso país. Ah, que falta faz a família nascida e conservada nos mais expressivos valores da alma, os valores morais. Como faz falta a base familiar do respeito, do carinho, do companheirismo e do amor. Isto me faz lembrar de um fato ocorrido há alguns anos atrás. Naquela manhã, ele chegara mais cedo ao hospital. Era um dia especial. A enferma estava aniversariando. Ela estava completando 80 anos. A doença degenerativa estava completando o seu implacável ciclo doloroso. Já lhe roubara os movimentos dos membros inferiores e superiores. Evoluindo rapidamente, a moléstia roubara-lhe também a voz. Há pouco, os seus ouvidos já não escutavam um ruído sequer. Agora, chegara a vez da memória. Já não mais reconhecia ninguém. Tudo fatalmente caminhava para o indesejável desfecho. Sentindo a cada dia o agravamento da situação, ele dedicava-lhe sua solidariedade total, proporcionando-lhe cuidados especiais. Era preciso cobrir de carinho aquela que lhe fora a esposa dedicada, a mãe extremosa dos seus filhos, a companheira das suas horas alegres e dos seus dias difíceis. Era imperioso permanecer ao seu lado o máximo possível, mesmo sabendo que ela ignorava a sua presença. Aquele octogenário senhor adentrou no quarto da paciente um tanto nervoso. Trazia consigo um buquê de flores do campo, como fazia todos os anos. Eram os tipos de flores que ela usara em sua tiara e em seu buquê de noiva. As boas lembranças vieram-lhe à mente e o ancião silenciosamente soluçou de forma contida e breve. Sem querer, deixou escapar uma frase: "Oh, meu Deus!" Rapidamente enxugou as lágrimas, respirou profundamente, buscou coragem, aproximou-se, beijou-lhe a testa e murmurou-lhe ao ouvido: "Feliz aniversário." Fechou os olhos e não percebeu o tempo passar. Só se deu conta quando alguém tocando-lhe no ombro assim o aconselhou: "Escute, ela ainda vai precisar de alguns dias para partir e não adianta o senhor ficar aqui. Isso não vai mudar em nada a sua situação. Não seria melhor e mais confortável para o senhor ir para casa e acompanhar o desenrolar dos fatos à distância? Eu me comprometo a telefonar para o senhor diariamente, dando-lhe notícias dela. Afinal de contas, há bastante tempo que ela não sabe quem é o senhor. Neste caso, tanto faz o senhor estar ou não estar aqui, não é mesmo?" Aquele senhor de cabelos prateados e de rosto enrugado, mas de uma delicadeza sem igual, estancou seu pranto, deu uma pausa

Maiores informações pelo fone 3333-2598 ou pelo site www.mief.com.br. Realização: Associação Municipal de Espiritismo. Clipes Papelaria e Presentes no Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Clipes oferece. Clipes Papelaria e Presentes, Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Clipes Papelaria e Presente, no Shopping Máximo. MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura, era só o que faltava. Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. Nova Nissan Frontier SL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carreiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Fique atualizado com o Movimento Espírita da Paraíba, do Brasil e do mundo pelo portal www.paraibaespirita.com. Acesse e participe do nosso portal. Novo Sentra com câmbio X-Tronic CVT, a melhor compra da categoria por... Ah, não vou dizer. Você não vai acreditar mesmo? Venha correndo para Carneiro Automotores e descubra. É incrível! Novo Sentra, um sucesso de público e de crítica. Tida, um sucesso novo. Murano, incomparável. Pathfinder, um super... E agora, Nova Frontier SL, a mais potente, sucesso no campo ou na cidade. Tudo isso na concessionária Nissan número 1 do Brasil. Carneiro Automotores, o futuro lhe espera. Venha logo. Leia e assine Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Rua Prefeito José de Carvalho, 179, Jardim 13 de Maio, João Pessoa, Paraíba. Telefone 3224-9557. Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. É, e hoje nós temos uma notícia muito boa, que é... Ninguém sabe aqui, nem mesmo ele sabe, que é o aniversário de Pedro Alves, foi ontem. E nós vamos botar uma música aqui, em homenagem ao nosso... Então, nosso emenda. Bota o de Anselmo também, que foi dia 13, sexta-feira, Anselmo lá do Filho de São Oliveira, lá do Berto de Campos. É isso aí, nós todos aqui do programa desejamos um feliz aniversário a Pedro Alves, realmente o locutor que puxa esse programa com o Jair. E que Deus o abençoe, que continue abençoando a sua vida, nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, na divulgação da palavra de Jesus para toda a Paraíba, o Brasil e agora o mundo também, através das ondas da web. Isso é muito bom, obrigado. Sorria, hoje é o dia do seu aniversário. Com alegria e bondade você pode ser feliz, muito feliz, parabéns. Parabéns, parabéns a Pedro Alves pelo seu aniversário, parabéns a todos que estão fazendo aniversário hoje, ontem, né? Esse mês, né? É isso aí, vamos continuando, que é festa, mas é trabalho também aqui na nossa raio. É, rapaz. Parabéns, Pedro. É aniversário, né? Deixa eu ficar meio encabulado, mas tudo bem. E vamos continuar o nosso programa. Depois de uma certa idade. Não comemora mais, né? Vamos às nossas notícias de hoje. Notícias. A Federação Espírita do Ceará promove um workshop com o orador espírita Divaldo Franco, Jesus e Vida,

Se ao norte a perseguição, ao sul a desilusão, no leste o abismo crescer, se a oeste vem o assalto, o amparo virá do alto, o amor sempre há de vencer. És herdeiro do universo, o nobre ainda disperso, buscando se conhecer, filho do eterno reinado, e com Deus sempre ao teu lado, o amor sempre há de vencer. A Rádio Sanyawá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. E João Pessoa, a segunda cidade mais verde do mundo e primeira do Brasil, são 10 horas e 29 minutos. E agora, ela que todos os domingos oferece aquela dica de cinema, não é? Uns filmes que retratam a vida espiritual, os fenômenos espíritas. Falando de cinema com Fátima Fontes. Vem completar a terceira revelação. O filme que nós trouxemos para recomendar hoje é O Sexto Sentido. Acho que muita gente até já viu. E é um filme que, inclusive, nós recomendamos ontem na aula do ESD para os nossos alunos assistirem, para um assunto que vai ser ventilado nos próximos dias. O filme Sexto Sentido, ele conta a história de um psicólogo infantil que é vivido por Bruce Willis, que quando ele está vivendo assim, uma fase bem tranquila da vida dele, gozando de reconhecimento profissional e a família equilibrada, ele tem a sua vida alterada quando um ex-paciente invade a casa dele e diz que ele é o culpado de tudo que aconteceu e o fere gravemente e se mata na frente dele. Ele sobrevive, mas carrega por muito tempo a culpa, né, da morte do paciente e aquela tragédia que ocorreu, sentindo-se responsável por ele. E como uma forma de tentar se redimir de tudo que aconteceu, o psicólogo, que é Malcolm Crowell, aceita tratar de um garoto de 9 anos de idade que apresentava sintomas similares ao que Vincent, que era o paciente que se matara, apresentava quando criança. Esse paciente tem uma extrema dificuldade de relacionar-se com as pessoas e também não fala para a mãe sobre os fenômenos que o atormentam. Na realidade, esse jovem vê e ouve espíritos sofredores que o procuram em busca de auxílio. O psicólogo não acredita em vida após morte. Ele é cético nesse sentido. E o jovem paciente, criança com 9 anos de idade, tem medo do contato com esses espíritos. Entretanto, o psicólogo materialista, com o passar do tempo, vai abrindo a sua mente para uma nova realidade. E é aí onde começa a história mais forte do filme. É uma história que tem um filme muito bonito, um final muito bonito, e apesar de não ser um filme espírita, porque ele não é filme espírita. Não vou pedir para você contar o final. Nem eu contaria. Então, mesmo não sendo um filme espírita, é um filme que trata da questão da mediunidade na criança, né? Então, por isso que nós trouxemos para recomendar para vocês, só hoje nas locadoras, né? Porque é um filme que já tem algum tempo. E nos papéis principais a gente vai encontrar Bruce Willis, que é o psicólogo, e Olivia Williams, que é a sua esposa. Terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. Campina Grande sediará de 21 a 24 de fevereiro o 36º MIEP, Movimento de Integração do Espírita Paraibano, que terá como tema central Amor, Alimento das Almas. O MIEP contará com a participação de vários conferencistas de renome nacional. Maiores informações pelo fone

Foi realmente um evento muito importante. Pedro estava lá e com o Jair. Fala um pouco como foi o xarau. Olha, Islam, com a participação de várias instituições espíritas aqui da nossa cidade, a exemplo da Casa dos Humildes, da Federação Espírita Paraibana, do Centro Espírita 12 Apóstolos, várias casas espíritas estiveram lá presentes. É um evento que já marca, não é, o calendário dos diges, o calendário até artístico aqui de João Pessoa, e nós fizemos o 11º xarau. E as apresentações, o grupo Cante Luz, grupo Acorde, né, parte do grupo Acorde estava presente, o teatro lá da Casa dos Humildes, do Consolador. Bom, tivemos aí várias e várias apresentações. É um momento de encontro artístico, do movimento artístico aqui, espírita de João Pessoa. E o Jair fez várias entrevistas com pessoas que estiveram lá, pessoas que fazem parte do movimento. Um passeio de entrevistas. Temos aqui uma entrevista que ele gravou para nós com o senhor Antônio Oliveira, que é um baluarte, um batalhador do movimento espírita. Né? Era presidente, um antigo ex-presidente do Centro Espírita Humberto de Campos. E ele falou para a gente aqui, para a Nazuna do Consolador, e vamos ouvir um pouco, ok? Mas esse xarau, esse é o 11º, né? 11º, graças a Deus, nós trabalhamos com muita seriedade, vocês sabem, todo mundo sabe, quem faz doutrina espírita na Paraíba sabe o nosso trabalho, a seriedade como a gente enfrenta, e só pode dar um sucesso como está dando este, graças a Deus. Nós fazemos festas, nós fazemos tudo dentro do programa doutrinário, como você sabe e nos conhece. Então, eu estou muito feliz, porque o trabalho este ano transcorreu num clima de muita serenidade, de muita paz, de muita harmonia, sem tumulto, graças a Deus. Eu agradeço ao nosso irmão por ter nos dado essa oportunidade de nos expressar a respeito do evento. Esse evento tem 11 anos e começou bem pequenininho, mas Deus é bom, nos ilumina e nós progredimos com Jesus. Sem Ele não vamos para canto nenhum. Sem que Ele nos protege, nos ampara e vamos em frente, vamos trabalhar para Ele e para o seu Pai amado, nosso Pai e nosso irmão maior Jesus Cristo e o nosso patrono. Aí o senhor Antônio de Oliveira, lá do Centro Espírita Humberto de Campos, ele que durante muitos e muitos anos foi o presidente daquela instituição que fica na rua José Bonifácio, número 309, ali no bairro dos Novais. Humberto de Campos, que tem uma trajetória também artística e cultural, e durante o xarau, a juventude, o Digi, lançou o informativo Humberto de Campos Informativo. É bastante ilustrado aqui com algumas fotografias e assim trazendo algumas informações a respeito do Departamento de Infância e Juventude daquela casa, como festa de encerramento do Departamento Assistencial Cáritas, nova diretoria do Centro Espírita Humberto de Campos. E também tem uma coluna aqui, fique sabendo, no dia 12 de janeiro de 2009, o Departamento Mediúnico realizou reuniões de avaliação dos trabalhos de atendimento espiritual, contando com a presença de 27 trabalhadores, entre médios e doutrinadores. Bom, temos várias e várias informações do Digi, do Centro Espírita Humberto de Campos, meu caro Islam Nascimento. É isso aí. Também estava lá no xarau o Júlio César, que falou também para a gente aqui, para vocês ouvirem. O Júlio César, que é monitor de ESD, é evangelizador do Digi na Federação Espírita, e nos deu uma palhinha falando um pouco do que foi o xarau. Diretamente para o programa Na Zona do Consolador. Júlio César falando diretamente para o programa Na Zona do Consolador a respeito desse movimento maravilhoso que está vindo aqui no bairro do Oitiveiro, do Humberto de Campos, o Centro Espírita Humberto de Campos, o xarau, 11º xarau. Júlio, como é que você está vendo, como é que você sentiu aí a presença de tantas instituições espíritas aqui no 11º xarau do Humberto de Campos? É extremamente positivo iniciativas dessa que o Humberto de Campos está tendo no momento, porque o espiritismo é uma doutrina eminentemente cultural, que incentiva a cultura, que incentiva a arte e que incentiva a plenitude do ser e o desenvolvimento dos sentimentos. E essa iniciativa do Humberto de Campos de congregar centros espíritas e grupos de arte espírita satisfaz plenamente esse requisito do espiritismo. O Júlio César, além de ser monitor do ESE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, também é um dos articuladores de BIS da Federação Espírita Paraibana, e lá na Federação tanto ele é monitor do ESE, como também ele articula o BIS, né, um dos braços fortes do BIS. Como é que você está vendo a juventude participando desse xarau? Com muita alegria e com muita felicidade, principalmente porque atrair o jovem de hoje, no mundo de hoje, para a casa espírita é um desafio extremamente difícil. E é justamente por meio da arte, por meio do teatro, da música, que são os elementos culturais que mais se aproximam do coração do jovem, que nós somos capazes de transmitir a mensagem espírita para o jovem. E iniciativas desse tipo aqui no Humberto de Campos, vamos dizer assim, desenvolvem esse tipo de sentimento, esse tipo de cultura. Sem falar no grupo em cena, que também o Júlio César participa aí, que participou nessa noite da encenação de uma peça, Essas Outras Crianças, que foi belíssima. Como é que você vê a recepção do público a essa peça sobre a criança abandonada, a exploração da criança, do menor, no estado da Paraíba, principalmente aqui em João Pessoa? O perfil do grupo de teatro Espírita em Cena é fazer esquetes e peças teatrais voltadas para a reflexão. Mais do que uma mensagem pronta, uma mensagem definida, nós queremos provocar a reflexão nas pessoas. E essa nossa peça, Essas Outras Crianças, baseada na música do Grupo Acorde, faz justamente essa provocação acerca do papel de cada um de nós e da contribuição que o Espiritismo dá na construção da cidadania. É isso aí. É isso. É isso aí, vocês viram que realmente muita festa, muita cultura, teatro, música, gente boa fazendo. Exatamente. Cultura com qualidade, não a cultura que fala do bem. Lá no Xerês Xarau realmente deu um show, não é isso, Pedro? A gente sentiu a falta do Islã nesse momento. E o Joel disse, ele está chegando, ele vai chegar. Não deu para ir. Não deu para ir no Islã. Próximo ano, né? O Islã vai estar presente. E vamos continuando o nosso programa, que tem muita coisa ainda. Estamos aí 10h45 minutos do domingo. Esse programa está sendo oferecido, essa meia hora inicial, 45 minutos iniciais, foram oferecidos pela Clips Papelaria. É uma empresa do bem, aquela papelaria que atende você bem lá no Shopping Máximo, na Torre. Material escolar, vá lá, compra, tem xerox, encadernação, brinquedo de criança, perfumaria. É uma empresa que ajuda o nosso programa na Zona do Consolador. ON é uma empresa do bem. A Rádio Sanyawá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Entrevista. E na entrevista de hoje, entrevista dupla, né? Bem da verdade, estamos aqui com o nosso Geilson. Se fala Geilson, a gente não conhece, né? Geilson Caio. Agora o Caio a gente conhece, ele é psicólogo clínico, educador espírita, vice-presidente da Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas de João Pessoa. E também ator, né? O Caio também é ator, participou de várias e várias peças do movimento espírita. E um ator dos bons, viu? A Globo tá de olho nele. A Globo de olho no Caio, quis levar, mas ele disse, não, prefiro ficar em João Pessoa. Não, mas brincadeiras à parte, o Caio realmente é um bom ator e engrandece muito o movimento cênico aqui da cidade de João Pessoa, o movimento espírita. E nessa dupla de dois, né? Nessa dupla de dois, nós temos aqui também o Matheus Laureano, que dispensa a apresentação, mas vamos para aqueles que não o conhecem, ele é psicólogo, ele é mestrando em psicologia social. Educador espírita da Federação Espírita Paraibana, Ele é o atual presidente da ACEP, que ele vai dizer, comentar um pouco sobre essa instituição, foi empossado ontem. E é o delegado da CEPA, que também vai falar um pouco sobre a CEPA, sobre a atuação, que é um órgão pan-americano. É isso? Então, bom dia, Caio, bom dia, Matheus. Estejam aí, vamos iniciar nossa conversa de hoje. Bom dia, Pedro, Islan, nossa colega. Para nós é um prazer estar de volta e vamos debater. Bom dia, Matheus. Bom dia, companheiros do programa nas ondas do Consolador e bom dia a todos os ouvintes. Estamos aí para uma boa conversa hoje. É isso aí. Nós já, a partir de agora, nós vamos abrir nossos telefones para aqueles que queiram participar com perguntas para nossos entrevistados. Vamos falar sobre pesquisas espíritas, sobre a ACEP, que é uma organização, uma instituição que está aí pesquisando, fazendo experimentações no campo da espírita. E nossos telefones vão abrir agora. Solta o telefone aí, Marcos, pra gente. O telefone é do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. E o nosso e-mail também está aqui já aberto. Quem quiser acessar no MSN, anota aí, www.nasondasdoconsolador1@hotmail.com. nasondasdoconsolador1@hotmail.com. Acessa, a gente está aqui ligado mesmo. Se ele, quem quiser acessar, manda pergunta, manda sugestão, que a gente vai pegar você. E também quem acessar pode estar concorrendo ao disco, né? O nosso disco vai ser sorteado hoje. Tenha fé, Sorriso de Esperança, que é o CD de hoje, nosso sorteio, ok? Bom, vamos iniciar. O nosso atual recém-presidente da ACEP. Matheus, o que é a ACEP? Islã, a ACEP, eu vou contar um pouquinho da história da ACEP. A ACEP surgiu com cerca de 9 jovens que pretendiam estudar a doutrina espírita. E nós iniciamos na casa de um dos membros da ACEP, começando a estudar a Gênese. Devagarinho, passo a passo, sem pressa, simplesmente para querer estudar e compartilhar algumas ideias. Isso há cerca de 8 anos atrás. Aos poucos foram se agregando outras pessoas, algumas saíram, outras pessoas foram chegando, até que em 2004 nós resolvemos fundar de forma oficial, com estatuto, registrado em cartório, e denominamos, que não tinha nome, o grupo não tinha nome, era simplesmente um grupo de estudos nosso, e denominamos de ACEP, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas de João Pessoa. E que nós temos uma entidade como todas as outras, sem fins lucrativos, e que tem entre suas finalidades o estudo, a pesquisa e a difusão do espiritismo, bem como o apoio ao processo de progresso do espiritismo, que é aquilo denominado por Kardec que o espiritismo deve estar sempre em progresso, em constante progresso. E também nesse tempo todo, nós fomos estudando várias coisas, fomos agregando algumas coisas na ACEP, e nós temos sempre o nosso mote, sempre a filosofia espírita e a ciência espírita. E sempre como Kardec sempre previu, toda esta filosofia, essa ciência espírita, ela é voltada sempre para o desenvolvimento ético-moral do ser humano, nosso desenvolvimento ético-moral do ser humano. E hoje nós estamos com alguns trabalhos, estamos desenvolvendo algumas pesquisas, e estamos dando início. Isso, então fala um pouco aí sobre essas pesquisas, já que é uma instituição que preza pela pesquisa espírita. E nós sabemos que a doutrina espírita ela tem o tríplice aspecto, né? A doutrina, ela é ciência, filosofia e religião. Então, na parte científica, nós temos que experimentar, usar meios, métodos científicos, e com uma certa dificuldade, porque os métodos científicos têm a sua forma de se fazer, e muitas vezes o imponderável é um pouco difícil de pegar e de provar e de medir, de pesar, né? Mas há a possibilidade de fazer isso também, né, Caio? Né, Matheus? Isso. Caio está aqui, Caio ajuda também na nossa conversa. Isso. Você falou bem a questão do método científico, ele tem suas particularidades, e até certo ponto alguns cientistas, eles são tão dogmáticos quanto alguns ortodoxos, religiosos ortodoxos. Mas a gente sabe que na ciência também há espaço para para todos os tipos de pesquisas, e nós entendemos que a pesquisa espírita também está inserida em alguns métodos científicos. Então, neste sentido, nós estamos buscando entender, buscando mensurar, se isso vem ao caso, medir, se vem ao caso, alguns aspectos da nossa condição humana, tais como a mediunidade ou a paranormalidade. Nós estamos dando início a pesquisas de cunho paranormal, através das chamadas cartas Zener, mas de uma variação das cartas Zener. E também tudo isso fazendo as medições estatísticas, utilizando alguns modelos estatísticos. E também estamos dando início em outro campo, também no projeto embrionário, que é a transcomunicação instrumental. Isso. O que vem ser essa transcomunicação instrumental? Dá para explicar bem direitinho para o... Já foi assunto fugido de entrevista ainda aqui, mas né, para quem falar. De forma bem sucinta, imagine que nós temos, no meio espírita, nós temos uma figura muito famosa chamada médium. O médium é o ser humano, aquela pessoa que tem a capacidade, tem uma sensibilidade para receber comunicações de espíritos que estão desencarnados. A transcomunicação ela não é para substituir médios, mas os espíritos, em vez de vir comunicar através de pessoas, através da psicofonia, através da psicografia, os espíritos vêm se comunicar através de aparelhos eletroeletrônicos e informáticos hoje em dia, através de telefone, televisão, computador, gravadores. Quer dizer que qualquer dia a gente pode pegar o telefone e ligar para os nossos parentes que já desencarnaram. É possível fazer isso e receber comunicação através do telefone? Alô, quem está falando? Aqui é a mamãe, que já está no outro lado. É assim que pode acontecer mesmo? Eu nunca tive essa experiência. Há relatos disso? Há relatos disso? Há relatos, Matheus. De contatos via telefone, sim. Uhum. Agora, aqui a gente precisa deixar claro que não existe a facilidade e a universalidade deste fenômeno. Esse fenômeno, como o fenômeno espiritual que a gente deve entender, a dificuldade de se trabalhar cientificamente, tanto no fenômeno espiritual como no próprio fenômeno humano, é que nós estamos lidando com objetos pensantes, objetos inteligentes. Nosso objeto de estudo é um objeto inteligente. Não é simplesmente, nós não estamos estudando materiais que são construídos por nós. Sim. Mas são objetos de estudos inteligentes. Então, essa facilidade, que há relatos ao falar o telefone, mas se eu chegar agora e quiser ligar um número, ligar para o meu númerozinho lá do céu, para os meus avós que já desencarnaram, ou meus familiares que já desencarnaram, eu não conseguirei falar. Mas o trabalho busca este intercâmbio. Interessante. Programa nas ondas do Consolador, aqui conversando com o Matheus e também com o Caio, não é? Sobre a Associação de Estudos e Pesquisas Pesquisas Espíritas aqui de João Pessoa. Não sei se Matheus ou Caio, diga uma coisa, essa comunicação, né, mais tecnológica, de uma certa forma ela vem confrontar ou vem assim até, sei lá, futuramente, né, eliminar a figura do médio físico mesmo da pessoa humana? Há essa preocupação ou não? Alguns médios podem ter essa preocupação. Eu acho que não é motivo de preocupação nenhuma. A figura humana, ela está sempre presente. Nós, enquanto espíritos encarnados, nós vamos estar presentes. O objetivo da transcomunicação não é eliminar ou dizer que o médium não é já uma figura obsoleta. Até porque são utilizados métodos diferentes para a comunicação com os espíritos desencarnados. Então, eu creio que o método da TCI, ela é includente, não excludente. Ela não visa excluir ninguém, mas sim agregar mais uma forma, e uma forma que tem uma capacidade de comprovação tão boa quanto, ou até melhor, ou a gente não pode dizer até no momento que é melhor ou que é pior, mas tão boa quanto ao médium. E que isso vale do trabalho e do método de cada espírito de centro ou centro de pesquisa que vai utilizar. Eu, na entrevista que eu tive com o Caio, até falei um pouco sobre isso, que Chico Xavier comentou um pouco sobre transcomunicação, né, cara? E ele disse, já nos últimos dias da Acho que a telecomunicação é algo que está chegando mais forte no Brasil há alguns anos, algumas décadas. E quando Chico Xavier disse, deram notícia para Chico Xavier de que havia possibilidade dos espíritos falarem por televisão, por telefone, e ele ficou muito feliz, né? Ele chorou, ele disse que realmente eu vou provar que eu não estava mentindo, né? Porque a mediunidade é algo muito subjetivo, muitas vezes, né? Muito embora as informações batam e a experimentação, a observação que é feita na pesquisa espírita, mas ele muitas vezes, sem dúvida, continua ainda sendo chamado de mentiroso, porque não tem, né? E ele disse, realmente vou provar, tô aí provando que a gente não estava mentindo muita coisa, né? Não é isso, cara? Exatamente, eu acho que, além de tudo, a transcomunicação instrumental tem essa contribuição de tornar, pelos meios científicos, tornar evidente a existência da sobrevivência do espírito após a morte do corpo biológico. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições da TCI. A outra grande contribuição é, hoje, na atualidade, poder também auxiliar aqueles espíritos que desejam, pelos laços de afetividade com seus parentes, deixar um recado. E às vezes, muito mais pelo contrário, nós que estamos encarnados temos a necessidade e o desejo de entrar em contato com os nossos parentes, e não há nada de ruim nisso, e desejamos e conseguimos muitas vezes trabalhar a transcomunicação. A Sônia Rinaldi, uma das grandes pesquisadoras do Brasil e do mundo na atualidade, ela tem livros falando, e ela, a gente pensa assim que parece que transcomunicação é para quem tem conhecimento em eletrônica, engenharia e tal. Não, é para dona de casa. Quem faz um curso lá no Cefet. Quem faz um curso no Cefet. É para psicólogo, é para jornalista, é para todo mundo que queira, para quem não é formado, porque é uma técnica que tenta universalizar e tornar comum essa possibilidade. Então, claro, a gente precisa estudar, né? Precisa conhecer como é que funciona as técnicas utilizadas no mundo, as várias técnicas, e experimentar. Eu acho que nada melhor do que experimentar. Mas eu gostaria de aproveitar esse modo, só de dar um relato que hoje foi publicado no Jornal Correio da Paraíba uma matéria sobre transcomunicação instrumental. Que eu fiz essa matéria juntamente com a repórter, me entrevistou, tiramos algumas fotos. E já foi feito um seminário aqui em João Pessoa, no Centro Espírita Amigos e Irmãos. Mas aí eu quero lançar aí, que eu já lancei outra vez, a mesma reflexão para o público espírita agora. Por que nós espíritas não investimos nessa área? Por que nós espíritas, de uma certa forma, negligenciamos, por qualquer motivo que seja ele, a parte científica, os aspectos ligados à ciência, esse estudo que pede um método? A gente não precisa necessariamente, porque nós temos existe um projeto de transcomunicação que envolve 4 bilhões de dólares em 2 anos. Onde isso? Nos Estados Unidos. Mas a gente não precisa disso. A gente pode fazer uma transcomunicação com um rádio e um gravador em casa. Então não envolve, acho que não vai envolver um real nessa história toda, né? Então, quer dizer, a gente tem diversos patamares. Hoje, Sônia Reinaldo, por exemplo, quer levar a transcomunicação para a universidade. Ela recentemente vai fazer mestrado, e a temática dela é na questão da morte, da sobrevivência, e vai utilizar a transcomunicação. Se ela conseguir, através desse meio científico, ela vai tornar cada vez mais comprovado o processo e a existência da vida após a morte. E assim, eu sinto às vezes um pesar nesse, do ponto de vista espírita, porque a transcomunicação não é dos espíritas, isso é verdade, mas não é de nenhuma outra religião, é de todos nós. Agora, nós temos um compromisso moral e ético com a questão da sobrevivência da vida após a morte, com a questão da pesquisa, com a questão do estudo, e nós devemos levar isso à frente, não achar que isso, por qualquer outro motivo, vai substituir médium. Não, por que substituir médium? O médium é natural, nascemos médium, não deixaremos de ser médium por causa disso. E que bom que a gente vai poder constatar, o médium diz uma coisa e depois a gente constata isso através de um meio eletrônico que pode ter várias formas de pesquisa, de avaliação. Então assim, existe um campo enorme que a gente não está explorando, mas é possível explorar. Aqui na João Pessoa, a gente está percebendo que vocês estão fazendo, né, esse trabalho e pesquisando e já implementando esse trabalho. Como é que está esse processo na Paraíba? João Pessoa, vocês, na Paraíba, no Nordeste, no Brasil, poderia fazer assim, uma espécie de radiografia desse trabalho no Brasil? No Brasil, existem pessoas, mais pessoas dedicadas do que grupos formais, mas existe um grupo no Rio de Janeiro que eu conheço, Cristófilos, que é do Pedro Vieira, faz parte, é um transcomunicador jovem, também uma pessoa bem experiente. Existe o grupo da Sônia Rinaldi, Associação Nacional de Transcomunicadores, o Instituto Nacional de Transcomunicação, o IBP, Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica. Existe, inclusive, o presidente da ADE de Pernambuco, Roberto, alguma coisa assim. Eu mantive contato pessoal com ele, por e-mail, aliás, não pessoal, por e-mail. Ele se mostrou extremamente favorável quando eu falei que nós estávamos com esse projeto de iniciar aqui. E ele passou alguns dados já antecipando, ó, você faz assim e tal, dando umas dicas, e fez uma proposta interessantíssima. Mas um grande desafio, disse, por que a gente não junta no Nordeste esses grupos que estão fazendo transcomunicação, para a gente fazer um bloco mais coeso, de troca de informações, de encontros, para melhorar o processo da TCI. Eu achei fabuloso, mas na nossa realidade isso não acontece. Na Paraíba, eu acho, que me perdoe a minha memória, ou meu falta de conhecimento, não existe outro grupo, pode existir pessoas de maneira mais particular, que eu também desconheço, que faça o trabalho com o TCI. Eu gostaria muito de ter contato com grupos que também trabalham com a TCI. E grupos espíritas, então, eu acho que não existe, além do grupo da Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas de João Pessoa. Mas nós queremos fazer uma proposta avançar. É isso aí, nós estamos falando aqui com o Matheus e com o Caio, que são integrantes da ACEP, que é a Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas da Paraíba, que fazendo um trabalho muito interessante. E você que está aí do outro lado ouvindo, nos ouvindo, entre em contato conosco, liga para a gente, entre através do nosso e-mail, anota o nosso telefone aí para fazer perguntas para os nossos entrevistados, porque você é quem é mais importante aqui. O telefone é do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. E através do nosso e-mail também, nosso pode entrar no MSN, anota aí o nosso MSN, é www.nasondasdoconsolador1@hotmail.com. Anota novamente www.nasondasdoconsolador1@hotmail.com. Pedro. Matheus. Pedro, Matheus. Marcos. Haja apóstolo. Haja apóstolo. Matheus, associação, alguém deve estar aí escutando o programa e certamente interessado, né, em participar ou conhecer. Como participar? É um grupo aberto, onde funciona, dias de reuniões, como é que as pessoas podem participar? Nós temos algumas atividades, nós fazemos nossas pesquisas com paranormalidade, parapsicologia, nas quartas-feiras. Quem quiser nos visitar, nossa sede fica lá no bairro da Torre, bem próximo ao Borrachão, próximo à farmácia de noite. Tem uma rua bem pequena, que as pessoas quase não veem a rua, mas é uma rua pequena, tem um prédio comercial. E no primeiro andar do prédio, sala 204, funciona a ACEP. Nós temos essas. Lá nós estudamos, nós trazemos propostas de texto, nós discutimos, nós estamos estudando, no momento, além das pesquisas parapsicológicas, nós estamos estudando o livro A Crise da Morte, de Ernesto Bonzano. E quem quiser participar, quem quiser ir ver como é que nós procedemos, a casa é pequena, mas nós damos um jeito de agregar todos que chegam lá para conversar conosco. Nós também temos aos sábados o estudo do Livro dos Espíritos, e temos a nossa reunião mediúnica também aos sábados. E temos também outro dia que nós fazemos a pesquisa com o TCI. Isso. Mas entra em contato conosco, nós temos um site, nós temos uma página na internet, www.acepe.org.br. Anota aí, depende aí. www.acepe.org.br. www.gravidezatéofim.org.br. Nós temos nosso site, nossa página na internet. Lá tem nossos textos, tem nosso estatuto, tem o que apresentando pouco de nós, nossos poucos membros, mas que nós tentamos fazer um trabalho bem interessante. E entre em contato conosco. Lá tem nossos e-mails, vocês podem acessar tranquilo e conversar com a gente e fazer uma visita. Estamos abertos. É isso aí, Fátima, quer falar? Ô Matheus, esse assunto é um assunto palpitante e a gente às vezes, assim, no nosso dia a dia, costuma dizer que quando lá por Hollywood eles começam a fazer algumas coisas, alguns filmes, é porque tem alguma história. Eu não sei se você conhece um filme chamado Vozes do Além, né, que fala exatamente sobre essa questão de transcomunicação. Tem um outro também que eu não lembro o nome agora. Mas assim, embora não seja um filme espírita, não é filme que é feito para o público espírita ou feito por espíritas, é um filme que é assim, é óbvio que eles querem lucro, né? Mas eles entenderam, pelo menos viram, que é um assunto que as pessoas têm interesse em saber. Tanto é que o filme é muito bom, eu assisti já acho que duas ou três vezes. E o foco do filme é exatamente essa questão da transcomunicação através da eletrônica, como a gente pode dizer, né? Queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Eu gostaria de dar só um pitaco nessa história. O que você colocou realmente acontece mesmo. Acho que o cinema, a indústria do cinema está atenta a tudo que acontece no mundo. Agora, eu gostaria de fazer uma ressalva com relação ao aspecto sombrio que às vezes é colocado nessas matérias, nessas questões. Uhum. Porque, apesar de divulgar e poder e tornar popular, comum, mas o aspecto sombrio acaba afastando também. Então, conversando com uma pessoa através do e-mail, certa vez, fez uma colocação assim: ah, você está trabalhando com isso? E não tem perigo não, e os espíritos ficam com você, e mais uma coisa sombria, porque no filme passa essa imagem que uma sombra permanece e vai matando as pessoas. Então, quer dizer, qual é a contribuição? Quem está por trás disso? Quem está trazendo essa informação? Está fazendo de uma forma correta? Então, essa reflexão crítica que a gente precisa ter, isso só é possível quando a gente estuda o assunto. Quando eu falei a matéria para o jornal de hoje, que saiu a matéria que eu acabei de falar anteriormente, eu fiz essa colocação também, que é preciso a gente estar atento a esses comportamentos, que não tem nada de perigoso. É tão perigoso quanto o processo mediúnico, qualquer um que seja, se é que há perigo nessa história, o que eu acho que não, nesse ponto de vista. O que vai depender muito é de quem está fazendo esse trabalho de pesquisa, quais os objetivos de quem está pesquisando, quem são essas pessoas, qual é o procedimento. Então tudo isso é uma questão muito, muito subjetiva, que não entra no campo. Quem trabalha com TCI ou com a mediunidade está trabalhando com demônio, está trabalhando com uma coisa sombria. Não, isso aí eu acho que faz parte do imaginário popular das pessoas, que é distorcido da realidade. Então não procede da realidade. Isso acaba sendo um desserviço, na verdade. Agora, do ponto de vista do fenômeno em si, é muito importante a gente estudar e ser referência e debater, como outro filme que você trouxe também sobre o Sexto Sentido, e outros tantos que existem, que é um filme que eu acho um dos mais bonitos filmes que eu já assisti, e um dos filmes que mais bem coloca a questão da TCI, porém de uma forma poética, extraordinária e artística, chama-se Contato. Contato, eu já assisti 5 vezes, cada vez que eu assisto eu me emociono, é fantástico esse filme. Então acho que é até melhor do que esse outro. O Matheus, antes de você complementar, quem ligou agora há pouco fora do ar, não quis entrar no ar, foi o Neventon, né? E ele disse: olha, faz só uma ligeira correção com relação ao endereço. Eu não estou bem lembrado assim, onde foi que o Matheus talvez tenha dado o endereço, talvez não completo. Mas ele disse que o endereço é na Avenida Joaquim Torres, 485... Sala 203, Rua Avenida Joaquim Torres, número 485, 485, Sala 203. Obrigado a Neventon, nosso companheiro também de acesso para as correções. É porque eu estava com outro endereço na cabeça, por isso que eu não quis dar o endereço correto e acabei também dando errado. Mas voltando ao assunto do filme, é interessante o seguinte: nós temos que ter em mente que eu lembro muito bem de algumas viagens pelo movimento espírita. Eu fiz uma viagem para Campina Grande uma vez, e no carro qual eu estava, acho que alguns conheceram, o seu Messias. Seu Messias Machado. É uma figura, quem conheceu sabe do quanto ele era... Palestrante, espírita. Já desencarnou há alguns anos e quem o conheceu sabe da figura, que era muito querida por todos nós. Exato. E na conversa estava seu Messias e Nazamor, duas figuras muito importantes para o nosso movimento espírita paraibano. Isso há mais de 10 anos, há uns 10, 15 anos atrás. Como eu sou muito novo, eu era bem mais novo nessa época, eu era um menino praticamente. Garoto, né? Garoto. Mas ele disse uma coisa em tom de brincadeira, mas que é uma verdade interessante. Ele disse que conversando com uma pessoa, falando sobre alguns assuntos, aí o amigo dele disse: mas ô Messias, o espiritismo também pensa nisso? Ele disse bem interessante, fez: de receita de bolo a Deus, o espiritismo pensa. Ou seja, ele quer dizer, tudo que envolve a nossa vida, o espiritismo está envolvido também. Então, nós temos um arcabouço, nós temos uma série, uma quantidade e uma qualidade de informações tão grande que nós ainda não compreendemos. E o cinema é mais uma forma de expressar a realidade. A realidade da vida não é apenas a realidade daquela palpável, aquela que nós enxergamos. É uma realidade também a qual nós também não enxergamos e às vezes não sentimos, mas que muitas vezes sentimos. Então o cinema ele aproveita isso. E nós espíritas, penso eu, que não é os filmes espíritas ou os filmes que falam da temática espírita não são só aqueles que falam de vida após a morte, mas aqueles que falam também da filosofia, aqueles que falam também de qualquer coisa que traz aquela angústia humana, aquelas condições humanas. E o espiritismo também tem muita contribuição para dar. Muito bem, é isso aí mesmo. É muito mais amplo, né? O espiritismo abrange todos os quadrantes do pensamento humano, do comportamento humano. E é por isso que a gente diz aqui sempre que a gente não quer que as pessoas que têm outras religiões pensem: nossa, estão falando de espiritismo, não tem nada a ver comigo, né? A gente está falando aqui de coisas relevantes que tem a ver com a vida de todo mundo, de qualquer religião. Porque ninguém quer que você venha para dentro do espiritismo, né, alargue a sua religião. Porque cada um tem a sua religião, todo mundo tem o seu momento. Eu vi ontem um amigo meu dizendo: todo tem seu tempo, né? Na Bíblia está isso, né? Está tempo de chorar, tempo de sorrir, cada um. Tá, se você observa aquele seu irmão, ele está sem trabalhar, não quer trabalhar, está no tempo dele de ficar observando. Tem seu tempo, não é, né? Isso, né? Então tudo tem seu tempo. E não é o tempo de. Nessa vida, o tempo nosso é o tempo de aprender espiritismo, vai ver que do outro irmão não é isso. Ele tem que aprender outros aspectos do relacionamento humano e que tem que ser respeitado. E quem não respeita não está sendo cristão. Mas aqui a gente quer deixar que, porque esse programa é feito, como eu disse há pouco, né? É feito para informar a doutrina espírita, divulgar a doutrina espírita, mas não seria nada se não tivesse você do outro lado aí nos ouvindo. Então entre espírita em contato. Espírita ou não espírita? Espírita, né? Ou não. Espírita ou não. Então entre em contato conosco. A gente vai dar uma entrada agora com uma música. Antes da entrada, a Fátima Fontes está lembrando muito bem a Dona Rô. A Dona Rô participa semanalmente do programa. Ela não é espírita, é católica, né? E ela está até sentindo a falta já de Dona Rô. Muita gente, viu? Ontem, semana passada, a semana retrasada, a gente falou da Dona Yolanda. Ela deu um retorno, disse que ouviu o programa todo. Se ela estiver nos ouvindo, católica. Dona Yolanda, mais um abraço para a senhora, que é católica, que está ouvindo nosso programa, diz que gosta muito do programa. Então são essas pessoas, espíritas e não espíritas, que estão aqui. A gente vai deixar uma enquete para vocês. E aí, vocês já entraram em contato com seus parentes que já se foram através de um aparelho desse, um telefone? Eu conheço gente que já fez isso, já ouviu, ligou, atendeu o telefone, de repente, e ouviu a voz da mãe que já tinha ido embora. Existe muito relato. Você, tá aí, você acreditaria nisso? Liga pra gente daqui a pouco, nós vamos entrar com um novo bloco. É a doutrina espírita, que Jesus anunciou. A Hora da Arte. Na Hora da Arte, nós vamos ouvir agora Canto e Luz, Filhos da Rua. Uma música que você já conhece, que é maravilhosa. Escuta aí.

no programa Nas Ondas do Consolador. Um abraço para a Luzia, nossa ouvinte de todos os domingos aqui no programa Nas Ondas do Consolador. Islã, mais informações, mais entrevistas com relação ao 11º Xarau. É, vamos ouvir um pouco o que foi que o nosso colega Wellington, um participante, um assíduo espírita ativo, que fala um pouco no Xarau sobre o que foi que aconteceu lá. E que ele quem doou o nosso CD, que está sendo sorteado hoje. Quem ligar, quem acessar aqui na web. Colaborador, não é isso? Colaborador grande do nosso programa. Vamos ouvir o Wellington. Grande colaborador e participante desse nosso programa. Todas as semanas o Wellington está conosco de uma forma ou de outra, mas ele não perde o nosso programa há mais de 3 anos, desde que nós iniciamos na outra emissora. Então, para você ouvinte do programa Na Zona do Consolador, o Wellington, como é que você está vindo aqui no Centro Espírita Humberto de Campos, essa participação maciça em mais de 15 casas espíritas, representantes das casas espíritas, lotando esse auditório aqui do Humberto de Campos nesta noite do 11º Xarau? Jair, muito nos emociona com a presença maciça de todos os frequentantes, de todos os participantes da Casa Espírita, com um objetivo comum, que é colaborar, ajudar, participar e distribuir suas energias, energias do bem, energias da intenção, do amor, do carinho, para com todas aquelas crianças que são evangelizadas aqui no Humberto de Campos e em outras casas espíritas, como também um grupo lá, a Casa dos Humildes, que esteve hoje aqui participando muito bem com seus jovens, suas crianças, dando um exemplo de humildade e simplicidade, viu, gente? E eu gostaria de saber de Wellington, em relação aos outros xaraus, esse é o 11º, né? Qual a avaliação que você faz desse xarau em relação aos demais? Jair, não sei nem o que falar, nem como te descrever. Eu sei que esse superou as edições anteriores, principalmente com sua presença, viu, Jair, que foi bastante envolvente, bastante dinâmico, participativo. E os grupos, né, diversos grupos participaram e fizeram com que esse xarau, essa edição do ano 2009, superasse as anteriores. O nosso Wellington falando a respeito do 11º xarau. Wellington, que é um colaborador do programa Nas Ondas do Consolador, isso desde o início, né, do nosso programa numa outra emissora. E ele sempre participativo, sempre colaborando com o programa Nas Ondas do Consolador. E mais um entrevistado para a gente encerrar esse ciclo de entrevistados, né? Foi muita gente querendo falar para o Nas Ondas do Consolador, o Clube, que é um componente do grupo Canto e Luz. Ele vai dar um pouco o que foi também o xarau. Vamos ver. Todo o Consolador falando diretamente do Centro Espírita Humberto de Campos. Eu aqui estou com o Claude, Claude, que faz parte do grupo Canto e Luz, que acabou de fazer o encerramento do 11º xarau aqui no Humberto de Campos, no bairro do 80. Claude, como é que você viu todo esse auditório lotado cantando com vocês as músicas do grupo Canto e Luz? Hoje aí, assim, é um engrandecimento nosso, um prazer enorme de saber que sempre quando a gente vem para cá, para o Humberto de Campos, as pessoas trazem uma vibração incrível que realmente, que inclusive hoje o Diogo fez esse clube, eu nunca senti tanto arrepio tocando como eu senti hoje. Realmente as pessoas vibram, participam, cantam, realmente elas estão trabalhando com a gente essa emoção, esses acordes maravilhosos. É isso aí, o xarau do Humberto de Campos é muito famoso. Quem já participou de algum outro anterior está vendo que cresce a cada dia. Como é que você vê essa participação de mais de 15 casas espíritas daqui de João Pessoa nesse evento? E isso é muito importante para o movimento espírita. Uma das coisas que a gente que traz esse evento é unificar cada vez mais o Centro Espírita, fazer com que as pessoas se reencontrem, comemorem mais um ano de trabalho, comemorem a amizade, comemorem a arte. E isso é um dos pontos que a arte vem trazer, que é realmente a união dos Centros Espíritas, claro, baseado em Jesus Cristo. É o grupo Cantiluz que abrilhantou lá o 11º Xarau do Centro Espírita Humberto de Campos. É isso aí, nós vamos ir aqui, vamos voltando com nossos convidados que estão ali cheios de coisa para falar para a gente, muita informação, porque eles fazem parte da ACEP, que é a Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas. E vamos perguntar um pouco como é que é da... Você falou que começou, Matheus, com jovens, pessoas que pensam, querem coisas novas, e você está aí, parece que começou em 2004, foi isso? O nosso grupo de estudos começou em 2001. 2001, foi fundado a CEP em 2004, 3 de outubro de 2004, não é isso? 3. Data do segundo centenário de nascimento de Allan Kardec. Me diga uma coisa, e continua sendo assim, muito jovens, e como é a participação? Você acha uma coisa interessante essa associação para a entrada, para o resgate de jovens, para o movimento espírita e para essas pesquisas do bem? Isso. Nós começamos com jovens e continuamos como jovens, pelo menos com jovialidade, apesar da idade chegando. Nosso amigo Caio já está com a idade certa chegando aí. Nós somos todos joviais, sim. E nós temos a experiência já de trabalhar com jovens na educação espírita já há alguns anos, há mais de 10 anos. E a gente vê a necessidade do jovem. Vamos segura um pouquinho aí a tua resposta, Matheus. Sim. Vamos ouvir aqui um ouvinte que quer entrar e participar. Bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo. Com quem estamos falando? Neventon. Olha, o Everton, pode falar, Everton. Neventon, que já entrou em contato aqui conosco. Isso. E faz parte da CEP também. Pode falar, Everton. Olha, em primeiro lugar, eu queria parabenizá-lo pelo programa e também parabenizar o Matheus e Caio, que ontem assumiram a presidência e vice-presidência da CEP, respectivamente. Eu desejo sucesso para os dois, que possam cumprir as etapas seguintes do nosso processo de aprendizado, de crescimento, de divulgação da doutrina espírita. Eu quero fazer uma pergunta no ar para o Matheus, porque houve comentários durante o programa a respeito da participação de diversas pessoas de religiões diversas no programa e também o interesse de muitas pessoas fora dos meios espíritas com relação à filosofia espírita, à doutrina espírita especificamente. Então, a minha pergunta para o Matheus é a respeito da identificação do espiritismo como religião. Se esse fator não seria um obstáculo para um diálogo com a sociedade de uma forma geral e com as religiões de uma forma geral, para que todos pudéssemos melhorar o nosso entendimento, a nossa compreensão da vida como um todo, da vida espiritual, e assim colaborar para formarmos uma sociedade melhor. É a pergunta que eu deixo para o Matheus. Ok, esse foi o nosso ouvinte, né, Vinton? E agora vamos à linha 2 com mais um ouvinte. Boa tarde, falamos com quem? Bom dia, falamos com quem? Bom dia, Pedro. É Antônio. Pois não, Antônio, fala um pouquinho mais alto e baixa o volume do rádio um pouquinho. Em primeira mão, eu quero abrir você, parabenizar por esse maravilhoso programa, todo o pessoal que faz a Rádio Sanjuá e esse programa tão maravilhoso nas ondas do Consolador. Pedro, nós estamos levando ao conhecimento da comunidade aqui de Mangabeira, é que nossa instituição fica ao lado do presídio Silvio Porto, é o Núcleo Espírita lá, Maria de Nazaré. E nós temos atividades nas terças-feiras com palestras para o público e também nas sextas-feiras nós temos estudos dos ensinamentos de Jesus, o Evangelho. E no domingo, de 8 de 8 às 9 da manhã, nós temos o estudo da mediunidade. Quero salientar que à noite o estudo do Evangelho, nas horas de 20 às 22 horas, entendeu? O estudo. E também nós estamos agora abrindo um novo trabalho aqui em Mangabeira, que para aquelas pessoas que desejam melhorar a sua qualidade de vida, nós temos todas as quarta-feiras, de 14h30 às 16h30, o Amor Exigente. Nós estamos, implantamos na nossa casa e estamos levando o conhecimento da comunidade de Mangabeira, Cidade Verde e outros bairros adjacentes como Valentina, José Américo, Bancários, que as pessoas que desejam ter uma qualidade de vida melhor, nos procure toda quarta-feira de 14h30 às 16h30. Okay. Um amor exigente, um trabalho extremamente sério, e nós colocamos. Esse trabalho tem, ele foi implantado dentro da federação e tá aí, realmente tem tido excelente êxito, e nós não poderíamos ficar também distante. Okay. Estamos também implantamos esse trabalho dentro da federação. Dentro. Tudo bem. Ok. Valeu, Antônio, sua participação. Mais um ouvinte no Islã. Mais um ouvinte aí no nosso, é o Luiz. Luiz Santiago, pode falar, Luiz, bom dia. Bom dia para o senhor, é o Santiago Jaguareme. Bom dia para o senhor, bom dia para esse grande amigo Marco Moura, é um gentleman, esse grande controlista, e vocês trabalham ao lado de um homem de bem que é Marco Moura, e o Espírito de Deus é quem favorece a todos vocês, viu? O bom Espírito de Jesus, esse programa eu assisto todos os domingos, assim que começa, eu começo, ligo logo o rádio, e gosto de ouvir a pregação de vocês, que é muito convincente, viu? Muito convincente, e a gente só tira proveito, viu? Só dá resultado positivo, entendeu? Grande abraço para vocês, o grande Marco Moura, viu? Muito obrigado, Marco Moura, está mandando um abração para você também, disse que você exagera nos elogios, mas é isso aí, o Marco Moura é isso mesmo, né? Essa figura importante aqui no, no, na técnica, que nos ajuda, está todo domingo com a gente. E um obrigado, porque o programa só funciona porque vocês estão aí do outro lado. É isso aí. E nós agradecemos as ligações de todos. E, Matheus, tem algumas perguntas que você tem que responder aí, né? Agradecemos as perguntas, agradecemos aos parabéns do Neventon, que era o anterior presidente da CEP. E que sobre a pergunta dele, sobre a questão religiosa e com a, o que, com, como dialogar com religiões, com a diversidade de religiões, isso nós vemos desde o princípio do Espiritismo. Kardec, ele sempre teve a preocupação de dialogar. Se a gente for estudar um pouco o que é o Espiritismo e obras póstumas, Kardec exemplifica a própria Revista Espírita, que é uma revista de experimentos, onde a gente vê o Kardec preocupado em experimentar mesmo, em acertar, errar, e caminhar, e progredir, e evoluir, e tentar fazer a coisa, fazer um trabalho bem sério. E Kardec, desde o começo, ele sempre se preocupava em dialogar. E a preocupação maior dele é que não devemos fazer proselitismo. E nem dizer que o Espiritismo está com toda a verdade. Porque se nós dissermos que o Espiritismo está com toda a verdade, nós não precisamos mais evoluir, não precisamos mais progredir. Porque se já temos a verdade toda absoluta conosco, para que vamos procurar mais, para que vamos procurar estudar mais ou pesquisar mais? Mas que o Espiritismo, ele tem uma gama de conhecimentos que ele abrange, a gente diz que abrange tudo, por quê? Porque desde abrange as pesquisas, a filosofia espírita, como abrange toda a questão humana, do sentimento afetiva, a questão do amor. Então, o diálogo, Kardec sempre buscou o diálogo com todas as correntes e todas as formas de pensamento humano. Sejam elas essas formas religiosas, sejam essas formas filosóficas, sejam essas formas agnósticas, sejam que forma for de pensamento, mas que esse pensamento ele possa trazer uma contribuição para o melhoramento da humanidade. E esse é o objetivo do Espiritismo, trazer um melhoramento para a humanidade, através da educação, através do diálogo, através da interação. Agora, isso cabe uma reflexão para todos nós, espíritas, que não podemos ficar presos ao ismo, ao Espiritismo. Nós devemos ficar abertos à proposta espírita. Ficar abertos à proposta espírita é saber ouvir, saber respeitar, tanto a diversidade que há dentro do próprio movimento espírita. O movimento espírita ele não tem como a gente querer forçar que ele seja único, seja de uma forma só de pensamento, apesar de todos pensarem na mesma base filosófica, nas mesmas bases doutrinárias do espiritismo, todos pensam. Agora, os métodos, as formas como são transformadas, ou as formas como são repassadas, ou as formas como são expressadas, elas são diferentes. As formas são diferentes. A doutrina, ela tem uma base. Ela tem uma base sólida. Sólida. E o que é mais interessante, o que é que Kardec dizia e os espíritos diziam no Livro dos Espíritos? A forma não é nada, o fundo é tudo. A intenção é tudo. Então, o respeito à forma como o outro expressa, ela é diferente. Mas o fundo que ela traz naquilo, a vontade e a intenção que ela traz naquilo, é que é que a gente deve levar em conta. Então, por mais que nós tentemos entrar no debate de se o espiritismo é a questão religiosa o diálogo com outras religiões, eu acho que o mais relevante de tudo é nós sabermos respeitar e nós sabermos ter o fundo da verdade que está através da fala do outro, na verdade do outro e do mundo. Então, o respeito com o outro é aquilo que nós devemos adotar de primeiro. Foi como Kardec começou o espiritismo, adotando o respeito à diversidade, adotando o respeito no outro enquanto o outro. E adotar o respeito no outro enquanto o outro não é dizer que o outro é melhor ou pior do que eu, mas que o outro também tem uma contribuição muito forte, muito grande para trazer para o mundo. É isso aí. É o Matheus falando um pouco sobre essa questão do espiritismo dentro da sociedade. É isso que a gente conversa aqui no nosso programa sempre, que a gente não quer fazer proselitismo, não quer converter ninguém, não quer salvar ninguém assim dessa forma que a gente às vezes entende, né? O espiritismo não salva nem os espíritas. Que virá. O espiritismo quer salvar quem? O espiritismo diz que não é a questão, não é de salvar, mas a questão é de evoluir e melhorar cada um. Agora, parece que tem uma experiência que você quer colocar. Acho que dá tempo ainda, né? Dá. Falta 15 minutos para nós encerrar o nosso programa. E tem uma experiência que ocorreu na Bahia. A gente estava falando muito em transcomunicação, que é a experiência, uma das mais fortes que nós podemos ter aí, que pode inclusive ser acessado pela internet. Depois o Caio vai dar o site. Mas de uma comunicação, fala aí, Caio, uma transcomunicação que ocorreu num congresso espírita. Pronto. Como é que foi? É o seguinte, esse caso é tido como uma das gravações mais nítidas, de melhor qualidade, tá? Esse caso é chamado Caso Astrogildo. Aconteceu no 19º Congresso Espírita da Bahia, que foi realizado uma sessão de transcomunicação instrumental por Clóvis Nunes, também que é um grande pioneiro na transcomunicação instrumental. Ela é uma referência no Brasil e também no mundo. Eu vou colocar para vocês aqui, para fins didáticos, eu vou ler o que a mensagem diz para que se torne melhor a audição. O que é que essa mensagem que eu vou colocar aqui, ela vai durar em torno de 4 minutos e 30. Mas é porque vocês vão perceber a evocação que Clóvis faz, o chiado da gravação dos rádios, que ele grava o som dos rádios no chiado, né? E logo em seguida, fiquem bem atentos para vocês ouvirem que algumas vozes vão entrar nesse processo e vai ter uma mensagem poética e bonita, tá? Então, a mensagem diz assim, eu vou ler para vocês entenderem. Hoje vejo em luz suave, sem sofrimento, sem dores, assistindo a este conclave, na presença dos mentores, aos meus contemporâneos que no corpo ainda estão, não demorem muitos anos, venham logo para cá. Minha Carminha querida, dona dos afetos meus, deste outro lado da vida, os meus olhos fitam os teus. Daqui vos fala Astrogildo, Pititinga ao lado, Etienne, Deolindo e Amarildo, com Leopoldo Machado. Vamos à gravação. Companhia Parque do Mundo, dia 12 de novembro de 2002. Centro de Convenções, 11º Congresso Espírita da Bahia. Esse instante, fazemos a quarta tentativa de contato no dia de hoje, com esperança de uma comunicação transcendental com os espíritos ligados ao movimento cooperativo da Bahia. Pedindo sintonia com a estação Raiston, com a estação Central, estação Abel de Moura, com os espíritos brasileiros e portugueses que trabalham pela transcomunicação, a ajuda dos espíritos de Constantino Aldiver, de Fenícia, a fim de podermos entrar em contato com os espíritos ligados à Federação Espírita, José Pititinga, João de Miranda, Arthur Pires, Etienne Rocha, Antônio Machado, Leolinda Amorim, Alfredo Miguel, Leonardo Batista, Cristóvão Silva, Luiz Manuel Pierre, Aloysio Reis, Quintino Ferreira de Souza, ou qualquer entidade presente que queira se comunicar conosco. Vamos deixar a fita passar por 5 minutos. Aguardamos o contato para todos nós. Essa é a transcomunicação com mais de 70 palavras e mundialmente conhecida como um dos mais nítidos, uma das mais nítidas transcomunicação de melhor qualidade através do processo do rádio e gravadores. E muito longo, né? A comunicação, eles como é o nome dele? Astrogildo. Astrogildo, né? Eles comunicando e falando de todas as pessoas presentes no conclave que conviveram com ele, inclusive da sua esposa em vida, né? Tem. Podemos comentar um pouco mais sobre isso, né? E o Caio quer falar um pouco mais, cara? É, só contextualizar a mensagem. Primeiro, na evocação, Clóvis não citou o nome de Astrogildo, mas citou de Leopoldo Machado, de Olinda Amorim, Etienne, mas não citou Astrogildo. E de repente, quem vem à comunicação é de Astrogildo. Segundo se traz o relato, e tem uma ata assinada com mais de 40 pessoas dessa ata, com procurador, juiz, todos os familiares, a esposa do Astrogildo presente nessa sessão, que é a Carminha, e ela reconheceu de pronto a voz, mas há outras pessoas que estavam presentes, achou até que fosse a voz de Chico Xavier, né, que ficou no início aquela emoção quando eles ouviram. Mas o que é interessante é que eles não citaram Astrogildo. E Astrogildo tinha sido um membro da casa, da Federação Espírita da Bahia, e havia sido médium. E Astrogildo havia desencarnado por problemas de saúde, cego e com câncer na laringe. Então veja o contexto. Quando ele começa dizendo que vim, hoje vejo em luz suave. Ele começa a descrever a situação de que ele se encontra no momento, que não é mais de sofrimento, de dor. E ele diz, né, sem sofrimento, sem dores, porque ele sofreu muito no processo de quando estava encarnado, mostrando que o espírito, após o seu desencarno, ele passa a ser luz e saúde, né? Ele precisa entender que esse processo de sofrimento e dor que ele vive hoje, quando ao desencarnar, as coisas irão mudar. E outro detalhe é que, como médium também que ele foi, ele era médium poético. E a mensagem dele vem em forma de poesia. Em rima, poesia e rima. E, inclusive, é interessante porque não é uma frase curta e pequena. É todo um texto. Um texto bem coeso, bem significativo. Então, isso representa muito para o movimento da transcomunicação no mundo e no Brasil. E feito por um espírita que é Clóvis Nunes, um grande pioneiro. E em alguns momentos até incompreendido pelo movimento espírita do Brasil. Essa gravação foi na presença de mais uma assembleia, sim, com ata, com resultado e tudo. Tem um site que alguém pode acessar? Pode. É fácil? Tem um site. No Google pode colocar o quê? Diga aí. Você pode colocar transcomunicação. Deixa eu ver se. Você vai colocar transcomunicação instrumental, que é um website de Alexandre Carvalho, que vai ter essa mensagem lá para você baixar e ouvir. Uhum. E também tem um site do Plenus, que é aí no seu endereço completo, mas colocar, aliás, www.plenus.net, www.plenus com U, PLENUS.net. www.plenus.net. Não tem um ponto no final da pergunta. Então, quem tiver internet pode acessar e vai ouvir aí, porque a gravação realmente não é de boa qualidade, porque é difícil, né? Porque o som não é bom. Mas dá pra entender. É nítido, viu? Claro. Depois que a gente treina o ouvido também. Treina o ouvido, tem que treinar um pouco o ouvido. Mas é isso aí, nós estamos chegando no final do nosso programa, né, Pedro? Exato. 11 horas e 54 minutos. Vamos às considerações finais, não é, Islando? Do Matheus e também do Caio. E tem o sorteio. Depois o sorteio, fica ligado. Obrigado, que vamos ter o sorteio do CD Tenha Fé, do projeto Sorriso de Esperança. Matheus. Gostaria de agradecer a todos, Pedro, Islan e Fátima, e a todos os ouvintes do programa, e nosso amigo Marcos também aqui, que faz trabalho. Marcos Moura, nome até de bairro, né? Lá em Santa Rita. É homenageado, é demais. Agradecer a todos vocês, aos ouvintes, as perguntas, a participação, e dizer que nós estamos aqui tranquilos e abertos para o dia que quiser voltar, nós voltaremos para este e outros assuntos que nós podemos tratar. E faço um convite a todos a conhecer a nossa querida e pequena CEP, que apesar de pequeno, o coração é grande. E façam-nos uma visita às quartas-feiras, a partir das 20 horas, estaremos lá. E neste carnaval, não percam, eu e Caio, nós vamos estar fazendo uma oficina também no NGESP, lá em Sapé, sobre sexualidade, para cerca de 50 jovens. Não percam também o Enesp aqui em João Pessoa, o MIEP em Campina Grande. Nós temos diversas opções, tem a Nova Consciência. Opções é o que não falta para que a gente possa aprender um pouco mais, aproveitar esse feriadão e aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, sobre a vida, sobre diversas coisas. E confraternizar também com outras pessoas, outros jovens. outras, vamos dizer, com outras realidades. Caio, eu quero agradecer também outra vez o convite e gostaria de deixar uma mensagem como síntese, que é de Amélie Martins, membro da CEP, educadora, analista ambiental, já esteve aqui presente, escreveu um belíssimo texto chamado O Ensino de Deus na Educação Espírita, um texto reflexivo, profundo. E eu gostaria de terminar a minha fala como uma mensagem para todos, que ele diz o seguinte: a doutrina espírita é, essencialmente, uma proposta educativa. Mas a educação espírita não visa necessariamente educar para o espiritismo. Seu objetivo é educar para a vida e sua imortalidade, onde os conhecimentos e concepções espíritas auxiliam na compreensão mais ampliada do mundo e do papel que cada um exerce no auto-melhoramento e no progresso da humanidade. Nós estamos nesse caminho, nesse processo. Façamos a nossa parte. Muito obrigado a todos. Bom, vamos agora pedir o sorteio, né? Do CD. Vamos ver. Pega aí. Fátima Fontes, você quem vai dizer aí quem vai ser o ganhador, do CD. Vamos na mão aqui. Tenha fé. Com o auditor fiscal espírita, viu? Aqui tem um auditor fiscal. A primeira pessoa que nos ligou, Dona Vilma Barbosa Lima, do Bezerra de Menezes. Olha, Dona aí. Vilma, pessoal do Bezerra de Menezes sempre levando, né? Participação brindes. Então, para ele pegar aqui na rádio, ou a gente conhece, Pedro? Dona Vilma, né? A gente pode passar lá, caminho de todos os domingos, eu posso passar lá e deixar. Pedro, deixa aí, Dona Vilma. Ou qualquer coisa, a gente pega aqui na rádio para a gente. Não, então, que vem conhecer, não é isso, aqui o estúdio, conhecer a equipe, se já não conhece. Estamos chegando ao final do programa, vamos às considerações finais também de Fátima Fontes. Pois é, quero agradecer também o nosso encontro de hoje com a participação de Matheus e Caio, né? Também Pedro Islã e nosso querido Marcos, e depois da minha longa ausência, estou retornando, espero que não me ausente mais. E desejar a todos que tenham uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, que tenham cuidado com o carnaval. Faça como o Matheus disse, aproveite esse feriado do carnaval para a gente estudar mais e evoluir bem mais, que isso é o que importa. Um beijo para todos vocês. No finalzinho do programa, mandar um abraço também ao meu amigo, meu irmão Nailson Júnior, ele que tem um site PB News, e o Elton Alves, que também tem um programa aqui bem cedinho no domingo pela manhã, às 6 horas da manhã. Encontrei com o Elton, ele está sempre na sintonia do programa Nas Anjos do Consolador. Um abraço para minha esposa no Cristo, a Thelmere, aos meus filhos Emanuel, Samuel e Pedro Neto, e a todos que nos honraram com a sua audiência. Domingo tem mais, e estaremos aqui no próximo domingo a partir das 10 horas da manhã. Islã Nascimento. Nas Ondas do Consolador, encerrando mais um programinha. E já vai entrando ali, porque o Matheus estava falando que carnaval, época de festa, mas é época de pensar. Aí a gente fazendo um contraponto, fazendo a mesma mensagem, forró. Forró também pode ser para pensar, serve para animar, como disse o Júlio César, é alegria, jovem, alegria, e nós somos todos espíritos muito jovens ainda na eternidade. E um forrozinho, que seja de Monteiro, a paz no mundo, fica aí para vocês, para alegrar esse domingo aqui de sol, de felicidade, de paz e de amor. Uma boa semana para todos nas ondas do Consolador. Os passarinhos cantam a beleza, isso é o mundo que eu quero ver. Nada a não ser bondade, fazer as coisas sem ter vaidade, é bem melhor deixar acontecer. E crer naquela luz que vem do infinito, saber que um dia vai ser mais bonito, e amanhã a gente vai se ver. Deus te deu o sol, te deu o mar, deu o céu e as estrelas e a lua pra brilhar. E o que foi que você fez por merecer, se não quer agradecer tudo que Deus te dá? Eu não quero nada a não ser bondade, fazer as coisas sem ter vaidade, é bem melhor deixar acontecer. Naquela luz que vem do infinito, saber que um dia vai ser mais bonito, e amanhã a gente vai se ver. visto muitos corações se abrindo. Eu quero luz em cada amanhecer. Pra todos ser igual ao vento e a natureza. Os passarinhos cantando a beleza. Isso é o mundo que eu quero ver. Eu não quero nada a não ser bondade. Fazer as coisas sem ter vaidade. É bem melhor deixar acontecer. E ver naquela luz que vem do infinito. Saber que um dia vai ser mais bonito. E amanhã a gente vai se ver. Deus te deu o sol, te deu o mar, deu o céu e as estrelas e a lua pra brilhar. E o que foi que você fez por merecer, se não quer agradecer tudo que Deus te dá? Eu não quero nada a não ser bondade, fazer as coisas sem ter vaidade. É bem melhor deixar acontecer. E ser naquela luz que vem do infinito. Saber que um dia vai ser mais querido. E amanhã a gente vai se ver. Rádio Sanhauá apresentou programa Nas Ondas do Consolador. Até o nosso próximo encontro.